somente me trazer essa torrente de emoção. Faltava alguém que me mostrasse o que é viver e me trouxesse algum prazer e despertasse em mim a força da paixão. Faltava alguém pra me tirar do chão apenas no olhar, pra me fazer capaz de sorrir e chorar. Alguém pra ser o dono da minha razão. Faltava sim. É que eu já não preciso mais te procurar, pois de surpresa o tempo me trouxe você, joia rara. Tudo que o mundo me der de prazer, faço em poesia e dedico a você. Isso é pra toda a cidade escutar. Basta você me tocar. Tão satisfeito este meu coração, explode no peito querendo dizer que finalmente encontrou a razão pra viver. Fazer capaz de sorrir e chorar. Alguém pra ser o dono da minha razão. Faltava sim. É que eu já não preciso mais te procurar, pois de surpresa o tempo me trouxe você, joia. Se é pra toda a cidade escutar, basta você me tocar. Tão satisfeito este meu coração, explode no peito querendo dizer que finalmente encontrou a razão pra viver. Isso é pra toda a cidade escutar.